Todo mundo ouve, todo mundo ama Target. Tudo benzinho por aí, baby? Na paz de Deus. Excelente quarta-feira, 16 de janeiro. Mais um dia que será perfeito pra você, como sempre, curtindo a Target. Por aqui, Ricardo Borges. Thank you for joining me right here on Target International. E acompanhamos mais uma edição do Pop Hits. A primeira desta quarta, com os 5 sons mais votados na manhã, no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Segunda colocação para Rihanna, Stay. Número 3, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. No quarto lugar, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. E o quinto som mais votado na manhã foi Come On, com Kesha. E agora, baby, é só votar e mudar tudo pra tarde, porque como sempre, você manda por aqui. Acesse targetw.com e aproveite pra se viciar no mundo Target. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã, recebe um beijo carinhoso, a Enailen Martins. Ela que é de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Tudo bemzinho por aí, Enailen? Bom, seu pedido rola agora por aqui. Calvin Harris, Feel So Close. E a tarde Pop Hits de volta. Até já, baby. Bye, bye. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Internacional Target Radios, referência para o mundo.